259, torre 118, meia bom pouso. 18 meia, muito obrigado, seu Mônio. 3153, front de Duna, desce para 2000, ajuste 1020, livre LS. Front de Duna, descendo para 2000, LS ou 3153. Bom dia, TAM 3859, estabilizado na 1020, vou estar aí embaixo. TAM 3859, vento no 4 graus, 1059. Para pushback, pela manhã, para postar 10. O 1804, portão 10, autorizado, chama pronto, para o teste. Livre para o ataque, vai. Bom dia, Salvador Brasília, nível 380, transporte. 069, bom dia ali, mantém pistão no zero. Brasília, nível 380, via tanto do 17. Decolagem da 10, primeira curva à direita, após a decolagem. Cumpre invertida subida, arcou, após elétrica, 47 na frente do 17. O controle Salvador Vera em 120, décima 8. Assino transponder 5510. Deito no 21, décima 9. 219, o 385. Azul 4069, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento no 40 graus, 139. Salvador, TAM 3859. TAM 3859, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso táxi Juliette. Bom dia, táxi via Alfa, reporta na Juliette, o 3859. 1804 para o táxi com 176 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, Campinas alternativa. Como que é o quê? 176. Cliente, táxi via parte 1, ainda no ponto de espera da 1-0, sou 1-1-8 decimal meia, o ajuste no 020, tem um bom voo, 1-8-0-4. Cliente, parte 1 no Índia, 18 menos ponto de espera, 1-8-0-4, não bota mais. 3859, aguarda a passagem do Boeing e da Gol, após o ingresso do Juliette, terremoto 1-2. Cliente, aguarda a passagem do Boeing da Gol, após o ingresso para a remota 2. 9,26, controle 1208. Ali, 1208, ponto de ar. 1607, bom dia Guarulhos, o 360 está aprovado, só um minuto para contar. 069, contato, sobe ao 360, saída da El. Subida ao 360, no perfil da El, passo o 3409. Torre Salvador, bom dia, tá 3153, vai passar o Índia Serra, baixada e travada. 3153, pouso autorizado no zero, vento no 40 graus, 139. Vento autorizado no zero, sente o vento, tá 3153. Já tem a cópia, tá pronto? Autorizado Guarulhos, nível 360, via nota TRID, antes do 16, Belo Horizonte após o direto TRIV. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto TRID. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5507. Cotejamento correto, portão 09, chama pronto, gol no 607. Bom dia, ali mantém pistão na zero. 3153, solo 30, direita no 21, decimal máximo. E a direita 219, 3156, já. 804, decolagem autorizada 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3-1. Decolagem boa, 1-4. Salvador, está 3-0-3, bom dia. Zona 53, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, para a meia dúzia. Alfa e Juliette, para a meia dúzia, está 3-0-3. Decolou 33, controle 1208. 208, bastante pássaros sobre a pista, ok? É sobre a pista, só confirmando. É sobre a pista ali, ó. Sai na lateral e sobre a pista também. Tá certo, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, controle Salvador, gol 9804, cruza 2 mil. Bom dia, 9804, contato radar, Sável 360, saída da EL. Saída da EL, 360, gol 1804. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decolagem da 1-0. Primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puka com transição Aru. O controle Salvador 120, décima 8, aciona 5516. 350 para Recife, via Upper Whisky 58, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, sai da Puka, Aru. 208, controle, ambiente na esconder, gol 9060. Correto, 1208, o controle portão é 01, chama pronto, gol 9030. 308, chama pronto, gol 9030. 107, portão 09, confirmando, está pronto para o curso de movimento? Afirmativo, porta pronta. Gente, Golden 607, autorizado, seu ataque. No 5 Brasília, no 360.4. Autorizado Brasília, nível 360, via antes do rumo 7, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após o Elefa, 47 metros do rumo 7, o controle Salvador 120.8, aciona 5513. Alinhamento correto, portão 02, chama pronto, gol no 75. Salvador, bom dia, 35514, sempre informação Juliette, aguarda autorização Aracaju. 35514, bom dia, Aracaju, nível 190, já aprovado, só um minuto pra bater. Gol no 804, Recife 251, secundário 1-3-3-2-5. 251, 1-3-3-2-5, gol no 804, bom dia. 1-3-5-1-7, autorizado por chegar finalmente, chama pronto para ataque. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza perfil da subida Cuca, Jamo, após direto Aracaju, controle Salvador 120.8, aciona 5522. Dracazão 90, pista 10, primeira curva esquerda, tecida puta, chama, após chama direto Dracazão 208, controle 5522, não transporte, 5514. Cotejamento correto, correção no coração. 43, tem uma pronta que estiver no momento, 5514. Vai chamar, 5514. O Salvador, se puder coordenando pra gente também, solicita 170, se possível. 170 será coordenado com o centro de Recife, só um minuto. Obrigado. No 4 da trip na escuta. Consiga. Autorizado nível 170 para Aracaju, termômetro oeste da autorização. Ok, 170, obrigado. Autonomia de 4 horas, Michel Fernando. 3517, autorizado táxi, direita, via Índia, ponto de espera da 10, corre 118, decimal 6, o ajuste no 020, tem um bombo. Guomo 715, aguarde para o bicho. O Guomo 607 tem estimado para iniciar o ataque? O 715 tem contato visual com o tráfego da companhia do outro lado do pátio, que já finalizou o pushback. O mesmo vai iniciar o táxi em mais alguns instantes, vai passar a retaguarda. Após a passagem do tráfego da companhia, iniciando 02, chama táxi. Como 715. Bom dia, com fins, nível 360 já aprovado, só um minuto que acorda, portão 03. Decolou 7, decolou 49, controle 208. Bom dia. Com 7-0 4 horas de altura, alternando o Dalião. 607, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 118, decimal 6, o ajuste no 021 agora, tem um bom voo. Confins do nível 360, via rota Bridge, antes do Londomeia, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge, o controle 120, decimal 8, aciona 5517, gol no 897. Correto, portão 03, chama pronto, pushback no momento, gol no 897.